5890, decolada hoje. Chino 2, controle de 98, bom voo. Obrigado, bom dia. 301, Salvador Confins. 360 aprovado, top cópia. Autorizado Confins, 360, rota via Pesulo no 6, decola no 0, curva direita. Perfil da Dael, Leda, pós Leda, voa bridge, anteceptor OV, sai conforme. 5540, código transponder. Controle opera em 119.8. Correto, chame quando pronto para o puxa acionar. Salvador, bom dia, Rio 597, treino na final da 10, embaixo, travado. Começa de 3, bom dia, avistado, pista livre, pouso autorizado, vento variável com 2 nós. Ele pôs, 5973. Rio 5973, solo agora, horas 32, direita, tá que você me escuta, Alfa Kilo para o pátio 3. Direita, Alfa Kilo, pátio 3. Zero, zero, chame em 1 no 8, decimal, ponto, decimal 6, para a direção. Decimal 0, 0, na escuta, Belém? Centena? 100, Salvador Belém, uma centena, Flamianque decolando da 1-0 com curva pela esquerda, no perfil da Momo, após Momo, Coquibu, Coquibu direto. 5534 transponder, controle 809.8. O Netuno 00 está num pátio militar, tem direcionamento sem táxi. Salve Salvador, na escuta do Azul e Antiniforme. Na escuta, consiga. Muito bom dia, solicitamos para fazer reboque do pátio 3 para a posição 03 do pátio principal. Ok, Ok, o azul, Alfa, Yankee e Uniforme. Informo que tem um tráfego da Rio, vai estacionar no pátio 3, após o Rio finalizar, tem livre o reboque no pátio 3. Alfa, Yankee, Uniforme, gente, obrigado. Azul Alfa e Yankee Uniforme, reporte para ingressar no pátio principal. A intenção é qual portão do pátio principal? Posição 03, qual é o nome do correto? Ok, reporte para ingresso no pátio principal. Yankee Uniforme reportará ao pátio principal. Bom dia, Black 980, ILS 10. Marca 90, checklane, guia, traffic site, clear to land, wind is calm. Clear to land, thank you, Marca 90. Operador, muito bom dia. É o Star 3171, ciente da informação IN, já está na posição 7, autorização Guarulhos. Copa 340. Afirmativo, prossiga. 340 Guarulhos, decolando zero, curva direita, subida Arbor, Elefant, interceptaram via, depois conforme. 5544 transponder, controle 198. Afirmativo autorizado, 340, decolando 10, curva direita, 5544, 198. Poderia confirmar a saída, senhor, novamente? Afirmativo, rota via Pozuelo 21, será Arbor, subida Arbor, Elefa e após Elefa, terceiro via. E Arbor, Elefa, alcance 3171. Chame no 7 quando pronto para o posicionar. É, pode. Táxi aprovado até o ponto de espera da Altel. Reporte no ponto de espera pronto. Ajustado no 0 no 3, PLB. Ah, então, 07 agora. Atenção dentro do Neto com a partir da interseção ou da cabeceira? Da cabeceira. Sim, então inicialmente reporte no ponto de espera da Altel. Vai botar na Altel só confirmando a saída Momo, Cogbu e Repeat. Não, né? Tipo Momo, Cogbu e após Cogbu direto. Direto.